Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começar, Bruno! Sejam bem-vindos, sejam bem-recebidos, sejam acalorosamente abraçados. Bruno, manda um beijinho. Acalopsitamente. Acalopsitamente abraçados. Manda um beijinho pra quem tá chegando. Beijinho pra quem tá chegando. Beijinho no ombro. É, ensine Calopsita a cantar o tema da Arca dos Magos. Aí ela respondeu. Olha. Falou nem fudendo. Ela disse isso. Bruno, e a sua semaninha? Como é que foi, Bruno? Foi legal? Foi divertida? Divertida é uma palavra muito exagerada pra isso. Muito. Ela foi o quê? Então, defina a sua semana em uma palavra. Vamos conversar sobre a minha semana, então. Você conhece a finita Senador Pompeu, no centro do Rio? Não, já ouvi falar, mas não sei exatamente qual é. É um atalho pro meu trabalho que fica ali perto da estação da Central do Brasil. Ah, eu já sei qual é. Como todo atalho, é um lugar muito escroto. Claro. Isso é uma regra da vida. É uma regra do RPG. Não é escroto, é porque tem um atalho melhor. Claro. Então o que que acontece na Senador Pompeu? Acontece o seguinte. Lá é uma rua com lojas de varejo, né? De doce e tal. Uhum. Então as calçadas ficam lotadas de produtos e de caixas e de lixo, de uma porrada de coisas. Perto da calçada não tem espaço para você andar, porque fica lotado de carros, porque estacionamento é uma coisa rara aqui no Rio. Certo. Então o que que sobra? Você tem que andar no meio da rua, né? Claro. O que não é um problema muito grande, porque a rua é mão única. Mas o que que acontece? Você tá lá andando na mão única, na contramão, né, pra ver os carros, e de repente você ouve assim um barulho, bê, bê, bê, bê, bê, bê, e não tem carro nenhum, cara. Você ouve a buzina e não tem carro nenhum. Não, peraí. Você ouviu o que? A buzina fantasma? Aí eu vou te explicar o que que acontece. Nessa rua. Ótimo, amor. Nessa rua tem um ponto final de vans, né, de Kombi, aquelas Kombis irregulares do Rio, de transporte. Irregulares. Transporte perfeitamente regular e seguro do Brasil. Perfeitamente seguro. Aí o que que acontece? Pro cara estacionar lá, ele teria que dar a volta no quarteirão. Tá, mas ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso, né? Então... ele fica parado lá na porta da rua, né, na teta da rua, olhando se tá vindo carro. Quando não vem carro nenhum, ele entra na marcha ré, na toda velocidade dentro da rua. Que isso, cara. E aí as pessoas estão andando no meio da rua porque não tem espaço nas calçadas, então não tá ninguém vendo, que tá de costa pra ele. Então ele vem que nem um maluco, dirigindo rápido, que pode chegar um carro, e buzinando. Cara, é emoção. E sai quem for ágil. É isso aí. Se tiver fone de ouvido, você morre. Cara, eu ia morrer, cara. Eu ando com fone o tempo todo. Com tudo alto, pra não ouvir o som do mundo. Ainda eu já quase caí nessa rua, mas eu não uso mais fone de ouvido ali, não. Cara, que sinistro. É porque o transporte alternativo é um transporte seguidor das leis do Brasil, cara. Ah, claro. Aí o que eu fiz? Mas piora, calma que piora. Ah. Porque a nossa querida prefeitura, ela percebeu que as pessoas estavam fazendo coisas erradas ali. E aí tomaram partido. Claro, colocaram pardal no meio da rua, virado na contramão, certo? Então se alguém entrar na contramão, o pardal pega. O que que acontece? Exatamente. A van entra com a placa escondida. Ela coloca alguma coisa em cima da placa. Caraca, velho. Cara, pra não dar uma... Aqui na rua da minha casa acontece algo parecido. porque eu moro num bairrozinho, né, num condomínio, e o pessoal aqui chama de bairro, o pessoal em Campo Grande chama condomínio de bairrozinho, então, ali no meu bairro, é o condomínio. Entendi. Então eu moro num condomínio, e aí é o seguinte, são três ruas paralelas, né, cortadas por três ruas paralelas entre si, ou seja, é quase uma tabela de Excel, né, rua essa. A, rua B e rua C, né, não, A é do meio. Velho. A é do meio, a B é a de cima e a C é a de baixo. E aí tem a D, E e F, né? Que são as ruas transversais. É, eu moro na rua B depois da primeira transversal. Então, o cara tem que entrar no condomínio, seguir reto, virar uma primeira esquerda e virar à direita de novo. Só que a minha casa, depois que vira à direita, é um pouquinho à frente. Então, é duas casas, três casas à frente, né? E aí, cara, vem entregador, vem visita... Vem gente pro vizinho da frente, vem gente pro vizinho anterior e tal. E todo mundo que tá aqui no começo da rua, as pessoas não dão uma volta lá atrás, cara. O carro tá virado pra lá, é só andar, dar a volta e voltar. Quando o entregador não sabe, beleza, o cara manobra ali e volta. Cara, mas a maioria das pessoas faz o quê? Ignora a volta, mete uma ré e vai até ali. Cara, cheio de criança andando na rua, cheio de criança atravessando. As pessoas metem ré e vão até a última transversal. Porque assim, porra, eu não posso dar a volta nesse quarteirão. Porra, imagina um quarteirão de um condomínio, cara. É um quarteirinho, não é um quarteirão. E porra, o cara... Isso, cara, né? Cara, o cara não quer dar a volta, ele quer dar ré ali, porque... Ah, eu não vou dar a volta nesse quarteirão. Porra, é uma mistura da preguiça... É uma mistura da preguiça com a malandragem, né? O carioca, ele quer sempre ser um malandro, né? Se eu posso fazer menos, eu vou fazer. Exato. Eu não vou fazer esforço, né, malandro? Eu vou é por aqui mesmo, né, mano? Vou é meter aqui mesmo, pô. Vou dar essa volta toda. Porque assim, né, o carioca malandro é diferente do paulista malandro. O paulista malandro é o seguinte, ele malandro, eu tô falando, é tipo quase bandidinho. Cuidado que tu pode ser. Não, assim, o paulista, ele quanto mais malandro, mais da, opa, mais da, do crime, né, mais safo ele é, mais a voz dele é grossa. Então, assim, ele quando ele é do crime, né, mano, ele já começa a falar assim, né, velho? Porque ele, pô, eu tô no crime, eu sou safo nessas paradas, né? Agora, o carioca não, o carioca é o contrário. A voz fica mais fina cada vez que o cara é mais safo, mas ele... Ah, mané, pô, eu tô ali, né, mano? Eu vou entrar, né, cara? Já, eu reparo isso, cara. É verdade, tem um certo sentido nisso. Eu não conheço paulistas do crime. Eu conheço alguns, velho. E aí, cara, quanto mais o carioca é malandro, mais a voz é fina. Mais ele... Mas o carioca realmente é assim mesmo. Ele é meio grande, né? Serginho Malandro, né? Perdeu. A vogal fica infinita. A vogal da malandragem carioca tende ao infinito. Quanto mais malandro, maior a vogal do cara. Mais longa é a vogal. E a gente vive nesse mundo de malandragem, né, cara? A gente pegou um ônibus uma vez que o cara não parou no ponto. Aí ela correu atrás do ônibus, né? E aí subiu. Aí ela falou, pô, cara, você não parou no ponto. Ele, não é minha obrigação parar no ponto. Pô, tua obrigação é o quê? Tua obrigação é fazer pão? Você é motorista de ônibus, pô. Tua obrigação é parar no ponto. Carioca é assim, rapaz. A gente A gente quer passar por cima das desvantagens com sabedoria. Bruno, tivemos aqui. Você é malandro, Bruno? Você é malandrinho? Ah, só quando precisa, né, cara? Eu não sou malandro bandido. Mas você precisa de uma malandragem, né, pra sobreviver no centro do Rio, né? Precisa pelo menos ser, assim, você não precisa da malandragem, você precisa ser o baralho branco do Magic. Você precisa da contra-malandragem, entendeu? Você precisa se proteger da malandragem. Precisa estar safo de que o cara vai entrar de ré ali. Precisa estar safo exatamente. De que o cara vai meter a mão na minha carteira pra levar. Mas pra você usar contra-malandragem, você precisa saber que tipo de malandragem pode vir. Exatamente. Aí você, conhecendo a malandragem, você prepara o seu side deck pra ela, né? Porque, imagina, se você vai pro centro da cidade, é diferente de você ir pra Campo Grande, por exemplo. É outro tipo de malandragem que você precisa. A malandragem nível 10. Você precisa estar preparado pra ela. E, Bruno, vamos então começar o nosso assunto que realmente interessa? Porque, ó, o tempo está passando. gostando. Eu adoro gravar com o Ronaldo. Eu gosto disso, né? Essas palhaçadinhas. Eu faço os meus barulhinhos, né? Então, vamos começar Arca dos Magos. Agora, essa entrada vai chegar. Você quer chamar a entrada, Bruno? Deixa que ela venha sozinha. Ela já aprendeu o caminho, já. Já? Então, chega aí. Vamos esperar. Vamos sentar e esperar. Deixa que a Lucita chamar. Deixa o tempo passar. Feijão! Chama aquela Lucita. Fica no fone de ouvido. Só que tá olhando com cara estranha. Nossas notícias de hoje, Bruno. As pessoas nos perguntaram, não foi a primeira que perguntou, mas eu lembro que o Carlos já me perguntou, mas eu vi, eu tenho uma outra pessoa que me perguntou aqui, ó. Bruno Almeidinha, me perguntou que comentou que a gente ia participar do Catarse, do Masmorra de Dados e possivelmente de outros catarses que forem aparecendo sobre board games aí e jogos colecionáveis, o que quer que seja pelo Brasil. Por quê? Porque nós amamos, né? O que, Bruno? Mas, nosso país. Bota a mão no peito, Bruno. Amamos? Quando eu falar do país. Bota a mão no peito para falar do Brasil. E aí as pessoas começaram a perguntar, e é incrível como é que as pessoas realmente não... Muita gente não conhece esse sistema de que se chama-se financiamento coletivo, né, Bruno? É incrível, eu não sei se é incrível, não, acho que é normal. Você acha normal? É porque assim, cara, informática ela tem uma coisa meio chata que é aquele clima de que se você não sabe, você meio que não pode perguntar, sabe? Você tem que ter vergonha por não saber. Ah, eu sei, cara. Isso existe um pouco no mundo da mágica também, né? Também. Você pergunta, as pessoas te xingam. É. Você lembra, né? Quando você fala assim, o que é um TP? Já teve um tópico sobre isso. Não, já vamos falar sobre isso. Vou chorar. Tá, mas e aí? A informática tem isso que as pessoas não podem perguntar, mas o que isso tem a ver com o Catar? Não, você falou que é incrível como as pessoas não conhecem o financiamento coletivo, você está sendo preconceituoso sobre elas. Ah, você acha que assim, eu tô sendo esses caras de que a pessoa não pode perguntar o que é. Tem que saber antes de me perguntar isso. Mais ou menos. Sua declaração ficou um pouco tendenciosa. É, você está dizendo que eu sou babaca. Às vezes, mas não necessariamente agora. Cara, tu sabe qual o carioca que fala grosso? O carioca babaca. Que fala assim, pô, mano, pô, sei lá, velho. Pô, tem que saber, mano. Pô, espinhos, pô, como é que você vai, brother? Porra, brother, não sei. Você ia falar normal, cara. É, porque eu sou o carioca babaca. Parabéns. Vou até bater palma pra você. Exatamente. E vamos seguir em frente, mas as pessoas perguntaram sobre o que é o Catarse. E aí, eu te faço uma pergunta. Você quer falar primeiro sobre o financiamento coletivo ou quer falar das notícias? A gente fala do financiamento coletivo depois. Você escolhe. Hoje, você decide. Vou falar logo do financiamento coletivo, que a gente não perde esse tempo que a gente está aqui. A gente não perde o tempo que estamos aqui. Então, cara, o que é o Catarse, por exemplo? Explique-me agora, você, Bruno, especialista de tudo que há. Nossa senhora. É, o Catarse é uma das múltiplas plataformas que tem financiamento coletivo, ou em inglês, crowdfunding. É isso? Crowdfunding, tá certo. Crowdfunding. Okay. É o termo que surgiu em inglês e veio para o Brasil como financiamento coletivo. Catarse é um deles, se não centenas desconhecidos pelo mundo. Continue. O mais famoso mesmo da internet é o Kickstarter, né, cara? Que ele é americano, né? Uhum. E às vezes a gente vê umas paradas bem bizarras lá. Aqui no Brasil, o principal que a gente tem é o Catarse, mas também tem outros, como, por exemplo, tem um que eu participei que é o Benfeitoria. Benfeitoria? É a mesma coisa quando... Você faz obra na sua casa? Ah, não sei. Benfeitoria pra mim é tipo fazer boas ações. Fazer o quê? Boas ações. Boas ações, é isso. Criar um catarse chamado Boa Ação, né? Então, é o seguinte, você cria um projeto, você cria uma apresentação de um projeto e você coloca ele para financiamento coletivo. As pessoas vão colocar dinheiro nesse projeto, aí você tem que definir. Antes de entrar aí, o que é, eu queria falar sobre o processo que leva até ele, por exemplo. Existem dezenas de indústrias no Brasil. Indústrias que eu estou falando é um termo global, por exemplo, indústria de games, indústria de jogos de tabuleiros, indústria de cinema, etc. Então você tem uma ideia de um produto, tem uma ideia de um jogo, tem uma ideia de um que você quer produzir, mas nem sempre as editoras, por exemplo, um livro, né? Eu falei editora, eu produzi. Nem sempre as editoras estão abertas para publicar o seu livro. E às vezes você acredita nele, é um livro que tem potencial, é um livro que as pessoas gostam, é um livro que você quer publicar. E só que fica muito puxado para você. Sim. Existem também, por exemplo, você cria um novo um jogo, você cria um jogo. A indústria de jogos, ela não vai bancar o seu jogo porque você é muito bonito. Ela precisa de um monte de receitas de marketing, de garantias de marketing, de que esse jogo vai acabar vendendo. Ela precisa saber o tema, precisa saber o público-alvo, precisa de um monte de informações que, às vezes, para ela não vale a pena produzir. É um custo alto com um retorno fictício, não, um retorno subjetivo, né? Então, ela não vai bancar o seu jogo, porque você é bonito, porque você é maneiro. E aí, você pode recorrer aos financiamentos coletivos, que é o quê? Você descobre quanto vai custar para produzir o seu material e pede ajuda às pessoas. E quem tiver interesse no seu material vai acabar bancando ele. Existe um outro caminho, que aí já é da empresa para baixo, por exemplo. A empresa tem uma empresa pequena de jogos. A Galápagos fez isso, se eu não me engano, com o Inside. A Conclave costuma fazer isso com jogos, porque eles são uma empresa pequena, cara. Estão começando, estão dando passos aí, entendeu? Então, investir num produto que de repente não vai dar certo pode colocar a empresa para abaixo, pode destruir a empresa, de verdade, gastar muito dinheiro e não ter o retorno esperado daquele dinheiro. Então é uma forma de você fazer uma espécie de pré-venda, né? Você cria o produto, cria os mecanismos em volta do produto, desde marketing, visual, tudo isso, oferece o produto no crowdfunding e vai descobrir quais são as pessoas que estão afim desse produto. Ou seja, você vende antes de produzir. Você vende a ideia antes do produto final. Então, isso que é o conceito básico, né, do crowdfunding. E aí o Bruno ia entrar na parte em que você... Como você utiliza mesmo? Como o cara entra no crowdfunding e coloca ele para funcionar? Né, Bruno? Oi? Me perdi. Como é que a pessoa, ela... Você dormiu, né, Bruno, enquanto eu falava? Eu senti o silêncio. Você dormiu. Então, quando a pessoa tem essa ideia, ela quer entrar no crowdfunding, como é que ela faz? Era a parte que você ia explicar. Como a pessoa entra, né? Como é que funciona mesmo o crowdfunding? Então, ela tem que montar uma apresentação, né? Porque não é porque você está no crowdfunding que as pessoas vão te apoiar por você ser bonito, entendeu? Então, assim, quanto mais profissional for a apresentação do seu projeto, mais chances você tem, né, cara? Porque você já está nas vantagens, né? Você está começando meio anônimo. Então, você tem que ter um aparato profissional. A gente pega o exemplo aí do Mike Stats, o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo de apresentação bem produzido, eles definiram uma meta de dinheiro que era R$20 mil para produzir o jogo, tem um texto de explicação dizendo o como que o jogo vai ser feito, em alguns casos, como é o caso do próprio Masmorra Estados, eles definem metas que, por exemplo, assim, se eles atingirem uma determinada quantia de dinheiro a mais, eles colocam mais prêmios para você ganhar. Porque o que, que melhor acontece? Curva, às vezes, né? Por exemplo, transformam uma meta ou uma esmorra de dados. Se eles atingissem aquela meta, os dados viriam maiores, em vez de os dados pequenininhos seriam os dados mais legais. Então o jogo, ele pode ser produzido basicamente, ou ele pode ir melhorando conforme as pessoas acreditam no processo. O que é que acontece? Uma coisa até que eu pulei é que quando alguém define esse projeto, a pessoa define o projeto, o grupo e tal, ele define algumas formas de apoio. Você tem lá várias opções de apoio. Cada opção, ela te dá um mimozinho, ela te dá um prêmio por você ter apoiado. Então, por exemplo, quando no começo do Masmorra Status, você tinha lá o apoio mais barato, era os R$10. Se você apoiasse R$10 ou mais, você teria o seu nome incluído no livro de regras. Só isso, entendeu? Você deu ali uma pequena quantia porque acredita nesse projeto e está ganhando um mimo equivalente àquela quantia. Mas, por exemplo, se você desse R$95, você já ganhava o jogo. E as metas estendidas. Exatamente, ainda tem isso. Você pode, às vezes, você tá vendo o produto e você fala assim, beleza, eu quero ajudar, mas eu de repente nem vou jogar, porque a sua ideia geral é assim, poxa, a nossa também é. A gente até participou com uma quantia que dá o jogo pra gente. A gente quer o jogo. Mas às vezes a gente só quer ajudar a indústria em geral. Às vezes você fala assim, beleza, eu quero ajudar a indústria a crescer. Então tem metas em que você não recebe o jogo, mas simplesmente ajuda o projeto. R$10, R$25, R$30, né? É um custo assim baixo, mas que você está ajudando a produção do negócio. E esse é bacana, né, do crowdfunding, que você cria uma comunidade em volta do negócio. Mas desculpa, prossiga aí, vai. Não, falando até essa questão de ajudar, assim, no do Masmorra Disputados, aparece que os números foram 251 pessoas que contribuíram com esses R$10, entendeu? Então, elas contribuíram simbolicamente. Muitos 10, né? É verdade, né? Então é isso. E como que funciona para nós, apoiadores? Para a gente que está indo lá dar o nosso dinheirinho e, de repente, ganhar um prêmiozinho? O que, que acontece? Você tem que ler bem as regras do que você está apoiando. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito comum é a questão do frete. Às vezes, o valor do apoio, ele não inclui o frete. Isso tem que estar bem definido. Se você ainda vai ter que pagar o frete ou não. E aí você cria uma conta, que não é muito difícil, é simples, Catarse é bem simples. E você paga esse apoio. Você paga através de cartão, boleto, se eu não me engano. E o que acontece? Geralmente o projeto ele fica uns 30 dias no ar, né, cara? Esperando o período de financiamento concluir. Então, o seu dinheiro, assim que você paga, ele vai ser debitado lá ou no cartão, vai pagar automaticamente. Paga na hora. E ele fica meio que reservado para isso, ele fica lá. Se acontecer algum problema de projeto não ser financiado, ou então da empresa não cumprir e você ter que reclamar que eles não entregaram o produto, o Catarse ele retorna o dinheiro como crédito. Eles podem fazer o refund ou eles podem te dar créditos para você participar de outros Catarses no futuro. Isso aí. Né? No caso do Catarse. Aí, cara, cada mecanismo de crowdfunding vai funcionar de uma maneira. Alguns vão te devolver só o crédito, outros, quando funcionam com PayPal ou PagSeguro ou gateway de pagamento, eles podem até te fazer o refund, porque às vezes eles têm mecanismos de te devolver o dinheiro. Quando é questão de cartão, eles podem devolver o dinheiro também, depende de cada sistema de crowdfunding. Eu não sei se o Catarse ele faz o refund, se ele te devolve o dinheiro ou ele te dá só o crédito, você sabe? Eles usam uma plataforma chamada Moip, que é tipo um PayPal. Então eles devolvem o crédito pelo Moip. Uhum. Então você pode pegar esse fundo e fazer o saque, ou você pode simplesmente usar ele de novo, deixar ele guardado, imaginando como funciona. Faz seguro mesmo, né? Em PayPal, ele fica lá guardado e você usa para outras compras, outras coisas na internet. Ou retiro, né? O crédito. A prefeitura também faz a mesma coisa. A prefeitura também pelo MOI. Ou ainda pelo bom. PayPal. PayPal também é uma opção na prefeitura. Entendi. Então é isso. Então, assim, ele é uma ferramenta para fazer o projeto andar, né? Fazer o projeto acontecer. Às vezes, empresas precisam, assim, saber como é que a coisa vai andar antes. Eles usam o sistema de crowdfunding, funciona mais ou menos como uma pré-venda. É bom lembrar que o crowdfunding não é uma compra, né? Não é uma compra. Ele está mais similar para uma pré-compra, uma pré-venda. Por exemplo, os projetos que você está financiando hoje, o próprio Masmorra, que a gente está usando como exemplo, que foi que a gente participou agora, ele tem a previsão de ser entregue em dezembro. Isso. Então, assim, você participa já pensando nisso. E se você quer colocar algum projeto, existe alguma coisa que você tem que ver. Por exemplo, complementar rapidinho. É que você não tá comprando realmente aquilo, você está contribuindo para que aquilo seja fabricado, né, cara? Se não atingir a meta, aquilo não vai. Você está participando da produção do projeto. Isso aí, pode continuar. Então, assim, se você quer participar, você tem que ver essas questões. Você tem que ver quando entrega, como entrega, questão do frete, questão de se a parte, a quantidade de dinheiro que você vai participar, a sua cota, a cota que você vai comprar, se ela dá direito ao jogo, se dá direito aos extras, se dá direito às novas metas desbloqueadas, etc, etc. Se você prestar atenção nisso tudo, você tem também que entrar lá na forma de funcionamento da plataforma. Por exemplo, Catarse é uma plataforma, BPTorize é outra plataforma, Kickstarter é outra plataforma. Você tem que entrar nesse documento, né, de como funciona, e ler para ver como é que você vai pegar seu dinheiro de volta. Se o produto não for financiado, o que acontece? Se o produto for financiado, como é que vai funcionar a entrega? Como é que você reclama? Como é que você pede refund? Como é que você diz que a empresa não te atendeu? Como é que você diz que a empresa sumiu, etc, etc, etc, ou o produtor do jogo, etc, etc. Ou então você faz que nem a gente, escolhe aí o primeiro projeto, faz um apoio baixo e tenta só. Sério, ninguém vai ler tudo, né? Pelo amor de Deus, eu não li tudo na primeira vez. Existe isso, as pessoas não leem, depois elas ficam, né, ficam, caramba, o que é que vai acontecer agora e depois faz diferença. Eu faço muito. Olha só, vou te falar. No Catarse, eu já apoiei 3 projetos, pessoalmente. E eu só fui ler a questão do reembolso essa semana por causa da gravação. Cara, como é que pode, né, cara? A gente é assim, né? Então, assim, mas o que é que a gente fez? A gente falou, cara, vamos criar essa política no Bazar dos Magos. A gente conversou antes, né? Vamos fazer, apoiar os projetos, fazer acontecer também, porque a gente se sente bem, né, cara? Eu quero me sentir parte disso tudo. Talvez a gente tenha um projeto depois pra lá, sei lá, cara, mas eu quero fazer parte dessa parada, né, de alguma maneira. Então a gente, o que é que vai fazer? Vamos estudar como é que é? Não. Vamos escolher uma parte baixa, porque tinha até uma cota de lojista, uma cota mais alta, mas a gente não. Pegar uma que tem um jogo, que tem as coisas legais, mas que não seja tão baixa, né? Então, ó, pegamos ali uma média e, tipo, vamos ver qual é, né? É. Vamos ver qual é. É mais ou menos o que a gente fez. É isso. Vamos ver qual é. Agora, se você tem um projeto, você fala assim, eu tenho um projeto de alguma coisa que eu quero produzir, eu tenho um livro, tenho um CD, pô, minha banda quer gravar um CD, eu tenho um livro escrito para publicar, eu tenho um jogo, cara, que eu criei. Eu tô tentando trazer o David Castilho aqui por causa disso, porque ele é um designer de jogos, ele vai falar com a gente um pouco disso, como é que é o processo de criação, de produção, de apresentação, como é que faz o jogo do começo até o final. Ele tem um monte de jogo publicado no Brasil, e ele tá enrolando a gente com o microfone. Vou falar de novo aqui, o Bruno tá reclamando. Cara, Mas a gente pode fazer um Catarse para comprar um microfone para ele. Olha, cara, só olha que boa ideia. Um Catarse de R$9,90. Vamos fazer. Você pode doar 90 centavos. Cara, eu tô quase mandando o microfone. Sério, tô quase mandando. Ah, cara, tá chato pra caraca. Tô, né, cara? O cara não quer participar, cara, você não entendeu ainda. Tá tudo, todos os sinais estão aí, você não entendeu. Só eu que não vi, né, Bruno? Porra! Cara, mas olha só. Tá bom, eu vou parar de falar então. Não quer vir tá. também? Dane-se. Aí, porque eu vou mandar o microfone e o cara vai ter um estante lotado de microfone, vai botar só mais um lá. Tá bom, vou falar que não chegou. Vou ter que mandar pra carta registrar. E tu sabe aquela foto da namorada maluca que tem aquela fim? Sei. Tá qual é? Então, parece eu, né, cara? Porra, eu não vou, cara. Eu mando um microfone com PAC, com aquele registro de entrega pra ele assinar pra voltar, pra eu ter certeza que ele recebeu. Aí tu pede pro carteiro e tirar uma selfie. Isso aí, tira lá, carteira. Ah, tô entregando, hein? Abraço aqui. Bom, mas de qualquer maneira, eu queria que ele estivesse aqui só por esse motivo, da gente poder falar da produção de jogos, que eu acho que vai ser interessante pra todo mundo. Entendi. Mas então, você tem um jogo, você tem um livro, você tem o quê? Cara, é importante você tomar alguns cuidados, e aí eu falo até um pouco como profissional de marketing. É o seguinte... cria, descobre quanto vai custar para você o projeto geral, a produção final, total do projeto. Coloca um valor pelas suas horas gastas, pelo seu tempo dedicado ao projeto. Coloca tudo isso lá. Faz uma planilha, de preferência, faz uma planilha aberta. É o quê? Produção do jogo, tanto reais, impressão de material tal, tanto, impressão tanto, para você ter um produto final, questão final. Cria metas interessantes, cria metas que vão gerar, assim, vontade do público de participar. Vamos citar um livro, por exemplo. Né, você descobriu que seu livro vai custar R$1.000 para produzir. Não é isso, vai ser mais. Eu estou colocando o valor que minha mente matemática não consegue calcular, tipo, 3.450. Vamos calcular de 1.000, de 100 em 100. Você vai ver que as coisas vão custar 100 e 200 reais. Vai custar R$1.000 para imprimir. Cara, não faz a capa você, cara. Procura um designer maneiro na internet, pergunta ele quanto ele cobraria para fazer a capa e coloca o valor lá. Design de capa, R$100. Verdade. Né? Não diagrama o livro de você no Word, cara. Chama um cara de diagramação maneiro, sabe? Procura um diagramador. Porra, bota lá. Bota aí, Vitor. Aí, diagramação do livro, tanto. Beleza? Aí, beleza, você fechou o valor total. Procura ilustrador maneiro, procura coisa legal. Aí você fecha o seu valor e coloca metas interessantes. Tipo assim, pô, se o livro era R$1.000 e eu descobri que a impressão de um marca-livros é R$100, né? Então você bota, ó, se a gente atingir 1.100, você vai ganhar 1.000, a gente inclui um marca-livro no livro marca-livro maneiro. Beleza, aí você descobriu que para mudar o papel do miolo para ser um papel pólen, você vai gastar 150 a mais. Então você bota a meta lá, 1.250, vai com marca-livro e o livro passa a ser impresso com papel pólen. É aquele papel amarelinho, mais bonitinho. E você descobriu que com capa dura ele vai custar, tudo vai custar 2.000. Então você bota lá, 2.000. Porque, pô, não custa nada pensar alto, entendeu? Bota 2.000, pode chegar ou não, mas pelo menos você já produziu o livro. E chegando em 2.000, você bota uma capa dura. Chegando em, por exemplo, você bota aí, ó, R$3.000. Você fala assim, ó, se chegar em 3 mil, a ilustração da capa vai ser desse artista famoso. Você já viu com ele quanto vai custar. Então você pode, por exemplo, pagar um cara, pô, um cara bacana pra desenhar sua capa. Um cara foda, né? Tipo Fiorito, tipo Bukemi, tipo HDR. Contrata ele, fala com ele. Pô, quanto eu preciso te pagar pra fazer uma capa? Eles vão falar e você bota isso como meta. Olha que maneiro. Entendeu? Então, cria meta que seja instigativa, que instigue as pessoas a quererem aquele negócio. E aí, pense nas cotas, né? Porque as cotas são importantes. Você saber quanto a pessoa precisa dar para levar o produto, quanto a pessoa precisa dar para levar os extras. Cria essas cotas e faz uma montagem de um plano de negócio legal. E cara, eu acho que esse é o futuro de quase todos os produtos, cara. Porque assim, eu gosto de pensar que o futuro é feito de empresas pequenas. Sempre gostei de falar isso, eu não sei se já falei isso com o Bruno, com outras pessoas. Eu gosto de pensar nisso, por exemplo, um modelo como um cara que eu trabalhei com que funciona na Nike italiana, por exemplo. São empresas pequenas trabalhando, eu não lembro se é Nike, tá? É muita empresa de calçado. Empresas pequenas trabalhando por um produto grande. Não existe uma indústria de 2 milhões de metros quadrados produzindo sapato. Tem uma empresa que faz o cadastro, uma empresa pequena de família, lá não sei aonde. Tem outra empresa que faz o cadastro também ali. Tem uma empresa que faz a sola ali. Tem outra empresa que faz a sola lá. Ou seja, microempresas trabalhando junto para um produto só. E o crowdfunding, ele lembra isso, né, cara? As pessoas participando do processo de produção de uma ideia. Uhum. Porque, cara, é muito difícil você vender uma ideia para uma empresa formada. É muito difícil. A empresa tem as visões dela, você tem as suas. A empresa tem uma visão de quais são os novos passos do mercado dela. E você tem a visão de quais são os passos do seu produto. Então, às vezes, é muito difícil isso casar. Né? O que eu vejo muito no Brasil, talvez no mundo, porque eu não tenho conhecimento de lá de fora, é assim, as empresas publicam os seus produtos e dos amigos. Né? E assim, porque os amigos são amigos. É basicamente isso. Então, às vezes é muito difícil entrar lá. A não ser que a empresa vá trazer um produto de fora que vendeu milhares e milhões e milhões e milhões de cópias, aí ela investe nesse produto para o Brasil. Mas normalmente, produtos nacionais vão ser assim. O crowdfunding é uma forma de fugir disso. Nem fugir, não é fugir. O crowdfunding é uma nova forma de fazer isso funcionar, eu acho. Mais alguma coisa a falar, Bruno? É isso. Para quem quiser aí participar de um projeto, principalmente para olhar como que o cara, o dono do projeto, está se comunicando com as pessoas, né? Se realmente existe comunicações. Porque, assim, pode acontecer do cara estar enrolado, do cara faltar um pouco de profissionalismo, de preparação. E para você se resguardar, eu acho que esse é o principal passo. Tentar saber de quem que você está comprando isso, se o cara está realmente dando atenção para as pessoas que ele está recebendo apoio. É verdade. E isso, é isso. E uma coisa que até não ficou muito claro, mas você acabou falando aí, é que o crowdfunding, ele, financiamento coletivo, ele não é somente quadrinhos nem jogos, ele tem várias coisas. Às vezes plantas financiando CD, grupo de teatro financiando peça, até ONG financiando projetos. Também tem projetos sociais, projetos de empresa. Verdade. Então dá uma olhada lá, dá uma explorada no assunto, vê se alguma coisa te interessa e tenta primeiro aí para ver como é que é, para sentir o coxinho da coisa. Demora realmente pouco para entregar, mas eu não tive problema até hoje, assim. Só com atraso mesmo, às vezes leva mais tempo do que o esperado, mas... O cara também, ele coloca uma estimativa de entrega, porque assim... É um mundo atrás disso que a gente não conhece. Por exemplo, um jogo de tabuleiro. Eu dei exemplo de livro, agora vou dar exemplo de jogo. Ele tem uma caixa que vai ser impressa num tipo de gráfica. Não são todas as gráficas que podem imprimir uma caixa. Uma embalagem, de verdade. Ele tem cartas que vão ser impressas, às vezes, num outro tipo de gráfica. Pode ter uma gráfica que faça tudo, tá? Existem gráficas gigantes no Brasil, faz tudo. Mas, normalmente, a gráfica está preparada para a fazer cartas ou cartões e folhetos e tudo mais, às vezes ela tem uma dificuldade em fazer embalagens muito grandes de papelão, embalagem de papel cartão, embalagem de papel com gramatura mais pesada. Então, vai ter uma gráfica que vai fazer embalagem, vai ter uma gráfica que vai fazer as cartas, vai ter uma gráfica que vai fazer os folhetos, às vezes é mais barato num lugar e no outro, um manual de regras vai ser feito num lugar, o tabuleiro vai ser feito em outro lugar, as peças vão ser feitas em outro lugar, as miniaturas ou os elementos de jogo vão ser cada um produzidos em um lugar. Por exemplo, o Midgard tem cartas, tabuleiro, tem meeple de madeira, tem uma pecinha que é uma rebite para acertar a roda do tempo e tem a caixa, a embalagem. Então, quantos produtos diferentes você tem aí um produto só? Então, às vezes, é difícil fazer isso no tempo hábil, porque a gráfica atrasa, uma gráfica demora. Às vezes tem um produto que vai para um lugar depois para o outro. Vai para uma gráfica imprimir e para outra cortar. Às vezes vai para uma gráfica imprimir, vai para outro lugar para ele guardar junto com outro produto no mesmo envelope. Então, assim, é um processo demorado e difícil mesmo. Então, a gente tem que entender que aquilo é uma previsão. E pode atrasar um pouco. É claro que se começar a atrasar muito, você pode recorrer ao seu dinheiro, seu refund, o que seja, mas imprimir... O ideal, assim, começa mandando uma mensagem pro cara, quanto o projeto é finalizado, financiamento, você recebe a confirmação que ele vai ser, vai virar mesmo realidade, você começa a receber e-mails do criador do projeto falando, olha, estamos entrando agora em fase de produção, não sei o quê. É, as pessoas que não mandaram endereço ainda, provomante, coisas assim. É, e você pode se comunicar com o cara, você pode responder ele, você pode mandar e-mail para ele cobrando também, falando cadê, até na própria página, é, você pode fazer comentários via Facebook na página do projeto. Então, verdade. Normalmente os projetos mais sérios, eles vão te deixar acompanhar o processo todo. A Contrário faz isso, o pessoal do Masmorra está fazendo, mostrando os dados prontos, mostrando a empresa que fez os dados. A Conclave mostrou o ilegal na plataforma de transporte, mostrou fotos da produção. Então, assim, as coisas mais sérias você vai sabendo, você vai acompanhando, você vai vendo, você vai ter com quem falar, como falar, pessoas que vão te dar acompanhamento, vão tirar suas dúvidas, te responder. Eles vão estar nos grupos principais do Facebook, isso eu estou falando de board games, tá? Existem milhares de processos no Catarse, como o Bruno falou. Quadrinhos também, eles vão estar nos grupos de board games do Facebook, eles vão estar nos grupos de quadrinhos, etc, etc. E acho que é isso. Bruno, mais alguma coisa? Não, é isso. Então, cara, qualquer dúvida, as perguntas. Se você tiver a fim de participar, de comentar esse mundo no Brasil, que eu quero mesmo que cresça de verdade, a gente brinca de mão no peito, de Brasília, isso aqui, babaquice nossa, mas eu particularmente, eu quero muito ver board games nacionais bombando, nacionais maneiro pra caramba, cara. E é isso que eu quero ver. Eu quero participar disso de alguma maneira. Quero parte dessa brincadeira. Bruno, podemos ir? Podemos. Vamos pra casa? Eu já tô em casa. Vamos para o comercial. Meu querido Bruno, no nosso comercial, para falar sobre quem? A loja mais bonitinha, aconchegante e cheirosa do Brasil. Quem é essa loja, Bruno? Bazar dos Magos. O Bazar dos Magos é igual a Exabre, Bruno? As árvores são nós? O Bazar dos Magos é igual a Exabre. O Bazar dos Magos somos nós. Então, Bruno, a gente tem lá a lojinha em que a gente vende produtos para card games, RPG, miniaturas, os próprios card games, jogos colecionáveis, board games, dados, etc. RPG, olha aqui, ó. Etc. é muito procurado, cara. The Next, etc. é um produto muito procurado. Então, se você tem interesse em jogos, se você tem interesse em jogos, jogos colecionáveis, coleções, etc. Os produtos que eu falei, entra aí aonde? Ele vai entrar no link que o Bruno vai falar agora. www.google.com.br busque por Bazar dos Magos. Não, porque aí a pessoa vai buscar no Magos, vai encontrar o nosso anúncio pago lá e vai gastar o nosso anúncio. Ela entra direto no bazardosmagos.com.br. Então, www.bazardosmagos.com.br. E se ela quiser só falar com a gente, como é que ela pode falar com a gente? Meu telefone é facebook.com/bazardosmagos. Isso aí, ele entra no Facebook e pode chamar a gente para bater um papinho e falar: oi, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão hoje? Mas se ele quiser mandar um e-mail, ele gosta de e-mail, ele é antigo, que nem ele. Ele é old school, como eu gosto de @passatosmagos.com.br. E você sabia, Bruno, que eu estou ressuscitando o meu Twitter? Porque eu achei que o Twitter ia morrer, mas ele começou a ficar usando lá. Então eu estou voltando ao Twitter. Eu não acho que o Twitter vai morrer. Eu acho que ele está aí para ficar. A questão é que eu não tenho tempo para toda a rede social, cara. A gente não tem, né, Bruno? Mas eu estou ressuscitando o meu de qualquer maneira e estou usando também o arroba Bazar dos Magos ou twitter.com/Bazar dos Magos. Você também pode entrar lá, você vai encontrar notícias ou falar com a gente por lá também. Mais alguma forma de falar com a gente tem o Google Mais que a gente não usa. Então procure lá o Bazar dos Magos, você vai acabar achando. Mas se você falar lá, use este perfil, a gente pode usar. É verdade, né? A gente pode pensar nisso. Se você entrar e reclamar muito, a gente vai acabar usando. Xingar muito no Google Mais. Xingue muito no Google e aí a gente vai participar. A gente não tá lá, mas a gente tá no YouTube. A gente tá no YouTube com o nosso canal Torre dos Magos. Procura lá Torre dos Magos do canalzinho, você vai encontrar. Se eu não me engano, também youtube.com/Torre dos Magos também funciona. Então procure lá, você vai ver, ó. A gente faz open box, a gente faz tutorial, a gente faz gameplay, a gente inclusive saiu um open box do Midgard mostrando o que tem dentro dessa caixa, que é uma caixa que está participando de uma promoção que a gente vai falar daqui a alguns segundos. Mas lá você acompanha, a gente está tentando postar um vídeo por semana nesse formato Torre de Bolso, que é um formato com pouca produção. Eu gravo aqui do meu computador mesmo, do iPhone, gravo onde eu tiver, para a gente poder pelo menos manter o canal ativo para você com conteúdo o tempo todo. E Bruno, no vídeo aparece a mensagem gravado pelo meu iPhone? Podia ter, né? Gravado do meu iPhone. Ele gravou do iPhone, é isso que você falou, né? Que você quis dizer. É. Uhum. Entendi. Bruno, eles já chegaram, Bruno. Eles invadiram o bazar do Yamato. Ouça o barulho da sua destruição. Esses humanos farrendo as madeiras, claro, as mesas quebradas. As pessoas que viram o vídeo, muitas pessoas me corrigiram que não se fala Jor, se fala Yor. Ah, Yor. É. Yor! Okay. Então, Bruno, os vikings invadiram o Bazar dos Magos. Fale um pouco sobre isso. Vamos lá, promoção Midgard no Facebook acontecendo. Você pode ver até todos os jogos, basta participar. Você tem que curtir Passar dos Magos, a nossa página. Curtir a página da Conclave Editora, produtora do jogo. E compartilhar a notícia, modo público, claro. E clicar lá no programinha do Sorteio-me, que é o programa mais inteligente, que a gente é capaz de sortear coisas, se a gente não. Somos inúteis. E nós temos sistema de metas também. Nossa loja ainda tá chegando a 500, 400 curtidas por aí. Chegando a 400. Ah, e qual é a próxima meta, Vitor? Qual é a próxima meta? A próxima meta é o seguinte: se você fizer tudo o que o Bruno falou, você está concorrendo ao jogo Midgard, o card game, da Conclave Editora. Mas se a gente atingir a meta, que é o seguinte: a nossa fanpage ainda é um bebê, Bruno. Ela engatinha, ela fala. Como é que o bebê fala, Bruno? Eu prefiro o PP Dragão. Não. Ela é o PP Dragão da Tainex. A gente quer um dragão sinistro pra falar até a cara e destruir um bairro inteiro do Rio de Janeiro. É esse o nosso bebê, Bruno? É esse o nosso bebê. Quando o vizinho começar a tocar aquele funk maldito, você fala até a cara. Acabou. Paz no mundo. Paz no mundo. Então a nossa página é um bebê. Se a gente chegar a 500 curtidas na página do Bazar dos Magos, eu já vou estar felizinho. E a gente vai incluir, junto com o Midgard, uma das expansões do próprio Midgard, a escolha do vencedor. Pode ser Herói do Norte, que traz heróis pro jogo. Pode ser a expansão. Eu só lembro do nome do Herói do Norte. Olha, eu não vou lembrar os outros nomes. A Desafio das Runas, que traz novos desafios e traz um sistema de jogo cooperativo. Itens de Batalha, eu acho que é o nome, que você pode trazer itens. E ela mostra o funcionamento do escambo no jogo. Você pode trocar, vender itens, comprar. E tem também o Pacto de Guerra, os Irmãos de Sangue, sei lá, que traz uma classe. Traz uma classe, que é a classe Irmãos de Batalha, que você pode mexer ali. Ela funciona mais ou menos como um Coringa, né? Que você sempre pode botar um guerreiro ou um irmão. Um guerreiro ou um irmão, entendeu? Sempre nele fazendo seu negócio. E traz também mais recompensas, um novo sistema lá de combate, se eu não me engano. Então você escolhe uma das expansões, a gente inclui Midgard e entrega pra você. Se a gente chegar a 1.000 curtidas, Bruno, 1.000 curtidas, eu vou estar soltando fogos Eu, além de soltar fogos, eu vou incluir duas expansões à escolha do vencedor. E depois de 1000 é o seguinte: se a gente chegar a 2000, o vencedor leva todas as expansões. Todas. E a gente grava um vídeo do Vitor dançando funk. A gente grava um vídeo deu dançando Coffee Tchutchuca na boquinha da garrafa. Pentinho? Isso. Eu tô falando isso porque a gente vai chegar nos 500, 700, por aí, e vamos ficar felizes, e eu não vou precisar passar por isso em nenhum momento. Então, participe, vai estar o link aqui nesse podcast aí embaixo. Clica aí, participe, tem todos os links para você participar. Curta o Bazar dos Magos, a Conclave, compartilhe e se inscreva. E fique torcendo, cara. E se você for amigo do cara que conta as pessoas na manifestação da polícia, contrate ele para vencer esse sorteio. E voltamos. Pede uma ajuda. E vamos voltar à nossa programação normal. Vamos? Vamos. Vamos. Tá bonita, cuica tá nova, vaquinha no bairro. O negócio é não falar mal das vizinhas. Isso é bloco de bairro, gente. Não, mas tá bom, cuica, tá beleza. Mas não vai fazer fofoca com a vizinha, hein? Vamos fazer nosso carnaval, embalo, embalo. Dona Maria tá com bronca da vizinha e manda a mesma pra tudo quanto é lugar. Mas a vizinha, osso duro de ruê, chama Maria de Maria, vai pra depois de alguns minutos, voltamos aqui. Você viu que duas pessoas bonitinhas, com as vozes lindas, falando, dando anúncios sobre o Bazar dos Magos, você viu? Não vi. Pessoas bonitas, não vi. Desconheço. Eu tava aí falando no comercial, cara. Você não viu. E nós voltamos à programação normal para falar sobre alguns anúncios, algumas novidades, alguns lançamentos, alguns views. Por exemplo, a nossa querida Conclave, ela já liberou, já mostrou fotos do ilegal sendo transportado legalmente para o Brasil. Que me deixa confuso isso. O ilegal está sendo transportado pelos meios legais. Legal, né? Muita legalidade numa única frasezinha. Você adora isso. Eu adoro falar sobre coisas repetidas. E aí, Bruno? A gente, na semana passada, a gente não tinha entendido direito o ilegal, mas eu li e consegui entender como funciona o jogo e achei, cara, muito bacana. Vou te explicar como é que é. Achei legal mesmo. Porque eu não li mesmo. Ele é o seguinte: você tem um mestre, né, um cara principal, que ele joga, ele não é contra os outros, ele é tipo um facilitador, ele é um coordenador do jogo. Então, cada um das outras pessoas faz o papel de um negociante de itens ilegais. E você compra uma carta que é o seu objetivo. São os itens que você precisa comprar. E aí, o coordenador do jogo senta todos numa mesa. E ele é um fillerzinho, tá? É um party game, é um jogo rápido, um jogo pequeno. Okay. Ele senta todos na mesa, distribui as cartas de objetivo, separa as cartas de suspeito e tal. E aí os que estão participando saem da mesa. E eles saem da mesa, vai cada um para um canto. E eles podem se aproximar uns dos outros, negociando os itens que têm e tentando comprar itens de terceiros. Certo? Então eu tenho cartas lá que tem, por exemplo, bebida. Tenho umas bebidas, tem algumas coisas, e eu vendo essas coisas e compro outras. Então ofereço em troca. E isso eu faço livremente com as outras pessoas. Pode ser todo mundo num grupo fechado, vai todo mundo faz uma rodinha e negocia ali. Eu posso chamar um cara no canto e falar: Bruno, vem cá, tu quer comprar bala? Quer comprar bala de menta, ziquinha? Aí você compra balinha e eu compro... Picolé moleca. E eu compro picolé moleca de você. Você compra balinha e eu compro picolé moleca. Aí chama o outro lá, o Gabriel. Gabriel, vem cá. Olha aqui, eu comprei dois picolé moleca, mas eu quero trocar por essas tuas paçocas. Aí ele vai, me vende paçoca, picolé moleca, eu compro bala house, vendo bala house. É tipo os negociantes do trem ali na central, tipo, se complicando. Isso. E aí volta todo mundo pra mesa. Volta todo mundo pra mesa. Aí quando volta pra mesa, a gente faz uma rodada de discussão pra discutir o que cada pessoa queria. Eu falo assim: Bruno, ele é um negociante de picolé moleca. Aí eu coloco uma carta de suspeita picolé moleca em você. Ah, Bruno, picolé moleca. Aí você fala assim, o Vitor é comerciante de paçoca. Aí você bota uma suspeita, eu coloco pra você, o Gabriel coloca tal. E aí a gente soma os pontos, assim. Quanto mais itens eu tiver comprado do meu objetivo, mais pontos eu fiz. E eu perco pontos conforme vocês acertarem essa suspeita sobre mim. Ou seja, se todo mundo acertou que eu era um comprador de paçoca, eu perco pontos para cada suspeita de paçoca. E compra, e calcula, e começa tudo de novo. A gente distribui as cartas, objetivos e tal, e vai todo mundo negociar. Mas é um jogo que, apesar de usar cartas, ele não depende das cartas. Não é uma sorte das cartas. Depende de você fazer as negociações certas e encobrir a sua real intenção para as outras pessoas. Então você não pode. Se você for um contrapontista de picolé moleca, você não pode comprar só picolé moleca, senão vai estar na bandeira, né? Você tem vai que. Na bandeira, você compra paçoca, troca a paçoca por bala house e troca bala house por picolé moleca e os caras vão ficar meio perdidos. Assim. Mas que uma pessoa saiba. Os outros vão ficar, pô, mas como que ele vem de Coreia Moleca que ele comprou comigo o Bala House? Entendi, entendi. Então, maneiro demais, cara. E esse é um jogo legal, a gente ficou devendo isso pra vocês. Trouxemos aí informação, porque nós somos lindos. Certo? Certo. E, Bruno, a Copag, ela está lançando, ela já fez o anúncio, da nova coleção Invasão Cósmica do Marvel Battle Sims. E ela mostrou algumas das cartas que vão vir nessa expansão e nós vamos falar de algumas delas, né, Bruno? Vamos falar primeiramente aqui de um cenário chamado Combate em Campo Aberto que vai vir nessa nova expansão. Eles mostraram o Lokizinho já, o Loki criança, que eu achei uma carta bem razoável, não achei assim nada breaker e tal, mas é maneiro, né? Uma carta nova. O combate em campo aberto diz que é o seguinte, quando esse cenário entrar em cena, compre um carro. Beleza, baixa o cenário. Toda vez que uma ação que não seja de antecipar nem imprevista causar dano, ela causa aquela quantidade de dano mais um. Ou seja, é um cenário que aumenta o ritmo do jogo, né? Torna o jogo mais violento. Combate em campo aberto. Torna o jogo mais rápido até, em certo momento. Quando você causa dano, você causa mais um, se não for antecipar nem previsto. Antecipar é uma ação que você causa antes do combate, do seu oponente, por exemplo. E imprevisto é uma ação que você pode usar a qualquer momento do seu turno. Até depois da compra, você pode usar a ação imprevista a qualquer momento. Esse cenário muda aí um pouco essas regras nesse sentido. Temos mais umas cartas aqui. Uma delas é uma habilidade de ataque energético chamada Focalizar Alvo. Ela mostra que essa coleção vai trazer algo novo. Ela fala o seguinte, se esse personagem tiver ataque energético e você controlar um personagem com... Eu não lembro se é genialidade, isso aqui tá muito pequeno essa imagem pra mim. Eu não lembro se é genialidade ou se é telepatia. Eu acho que é telepatia. Esse personagem pode usar a ação de focalizar alvo no turno em que entrou em cena. Que normalmente ele não pode fazer ação nenhuma, mas no caso de focalizar alvo, ele causa dois danos no personagem alvo, ele pode usar no mesmo turno se você tiver um personagem com a telepatia, certo? Mas aí qual é o bacana, então? É que até agora não havia esse tipo de interação em Marvel BF. Você tinha, por exemplo, os personagens de ataque energético, personagens de telepatia, um deck, você montava um deck de ataque energético e agora eles estão cruzando essas habilidades. Ou seja, você precisa de um personagem com outra habilidade para que esse personagem possa usar a dele com mais vantagem, entendeu? Entendi. Eles estão cruzando os raios dos caça-fantasmas. Eles estão cruzando os raios dos caça-fantasmas e isso gera uma nova possibilidade, assim, infinitas possibilidades de jogo, né? Novas, você quer dizer, isso permite que eles criem infinitas coisas, é isso que eu quis dizer. Apesar da carta ter só essa... ela tem uma certa limitação, ela não permite infinitas possibilidades, mas permitir que se cruze essas informações permite dar... Ah, foda-se. É isso que você entendeu. Rapaz, mas meu Deus, quanta volta. Ela permite possibilidades. Pronto. Acabou. Para a produtora do jogo, entendeu? É isso. Caraca, meu... E eles também mostraram a Gangue da Demolição, Bruno. Os bandidinhos que se unem pra bater no Thor nas outras pessoas. Tem alguma coisa com o Prefeito Rio, essa gangue aí? Não tem, cara. Não tem, mas poderia ter. poderia ser os quatro candidatos do Rio de Janeiro, governador, a gangue e, que usam as bicas de metal que sumiram. Isso aí, um deles usa. E aí nós temos o Ariete, o nosso querido Batistaca, Destruidor e o Massa. São os quatro membros da gangue da demolição. O Ariete é o seguinte: enquanto você controlar dois ou mais personagens com a filiação gangue da demolição, a ação ataque de derrubada é uma ação imprevista. Ou seja, eu posso usar esse ataque dele, que é na verdade um ataque que custa uma ativação, e ele causa um ponto de dano no personagem. Ele passa a ser imprevisto. O Batistaca tem a mesma coisa. Enquanto você controlar dois ou mais personagens com a filiação de gangue da demolição, toda vez que esse personagem usar a ação demolição, que é a ação dele, ele causa mais um ponto de dano no seu alvo. Ou seja, você ter todos os quatro ao mesmo tempo em jogo, eles começam a se afetar e começam a dar vantagens para os outros. Vamos voltar no Ariete aqui. Se esse personagem não cautear um personagem ao usar a ação ataque de derrubada, capacite-o em um. Esse personagem pode usar a ação ataque de derrubada outra vez nesse turno. Ou seja, se o Ariete derrubar alguém, ele capacita em um e ele pode atacar de novo. Entendeu? Ou seja, ele pode usar duas vezes esse ataque de um ponto de dano. Se o Batistaca, se ele tiver mais outro, dois ou mais personagens gangue da demolição no jogo, ele ganha mais um de dano. E o Demolição, que é a habilidade dele, custa uma ativação e causa 3 pontos de dano, podendo chegar a 4. 3 de dano, podendo chegar a 4. Ele é um personagem com 5 de vida e 2 escudos. É um personagem forte. Nós temos então Destruidor, um cara que usa um pé de cabra, boladão. Não tá aparecendo na carta não, mas eu sei quem é o personagem. Enquanto você controlar dois ou mais personagens com a filiação gangue da demolição, durante sua fase de preparação, uma vez por turno, você pode capacitar em um ponto um personagem com a filiação gangue da demolição que você controla, porque ele é o líder. Então, se você tiver outros personagens, você pode capacitá-los gratuitamente na fase de preparação. E ele pode colocar o pé de cabra do deck, né? Ele pode trazer o pé de cabra dele do deck. Eu não vi a carta do pé de cabra, cara. Eu queria ver. Porque deve ser que nem o Mjolnir, né? O Thor ele pode invocar o Mjolnir do deck. E o Mjolnir traz um monte de vantagens pra ele lá. E ele pode trazer o pé de cabra que tá no deck pra sua mão, entendeu? Venha, ele pé de cabra. Ele traz pro jogo. Então pode ser da sua mão, do seu deck, de qualquer lugar. Ele traz pro jogo e custa 0. Ou seja, ele entrou em jogo, pode trazer o pé de cabra pra mão. E por último nós temos o Massa, que enquanto você controla dois ou mais personagens com a filiação ganha da demolição, aqueles personagens ganham escudo mais todos em jogo. Todos eles têm vida 5 e escudo 2. Todos eles. Então, se você controlar todos, você vai ter vida 5, escudo 3 para todo mundo, dando mais 1 para todo mundo, ativação grátis por turno, além da sua ativação normal, ativação de descarte, você vai ter ativação do Destruidor. E o Massa, ele tem Bola Destruidora, que causa 3 pontos de dano no alvo. Eles são, cara, eles são assassinos, assim, são pesadíssimos. E eles têm um cenário que é específico pra eles, que é reunir a gangue. Quando esse cenário entra em cena, se você controlar um personagem com a filiação gangue da demolição, você pode procurar em seu deck por um card de personagem com a filiação gangue da demolição, revelá-lo, colocá-lo em sua mão e embaralhar o deck. Quando você colocar um personagem com a filiação gangue da demolição em cena, você pode colocar este cenário em seus recursos. Se o fizer, coloque os 3 cards do topo do seu deck em seus recursos. Ou seja, baixa um cenário, pega uma carta da gangue da demolição, porque assim, a partir do momento que você tem 2 cartas dessas no jogo, você já está usando os efeitos dela, de todas as outras, né? 2 ou mais. Então, se você baixar um e você baixar esse cenário, você já pega outro, já traz ele para sua mão, já pode jogar esse cenário pro recurso, pegar mais 3 cartas de recurso do seu deck e baixar o outro. Entendeu? Caramba. Ou seja, você já praticamente consegue 2 ali pra eles já começarem a se dar esses efeitos um pro outro aí. O escudo, o bônus, o ataque, etc, etc. Eles montaram uma... Porque assim, o que eu gosto muito do Marvel BS, eu acho que eu falei no Torre de Bolso que eu gravei. O que eu gosto do Marvel BS é o seguinte: ele, diferente de Magic e de outros jogos de card game, em que você começa a criar mecanismos para o card game funcionar no futuro sem você saber como ele está funcionando, Por exemplo, o Magic cria um card game que diz assim: quando o card tiver um marcador mais um, ele ganha iniciativa. E aí você pode, daqui a 3 expansões, você ter um card com +1/+1 e colocar esse card e ganhar iniciativa. É bacana, funciona muito bem, eu gosto também. Mas o Marvel DS é assim, ele cria certos mecanismos que vão funcionar para aquelas cartas específicas, entendeu? Ele cria combos já definidos especificamente. Você já monta o deck pensando naquela situação. Magic dificilmente fala assim: quando você tem carregador Vorpal em jogo, se você também tiver Ninja Vorpal, você ganha +4/+3. Difícil ter isso, né? Mas nesse jogo tem muito. As coisas usando pelo nome. Quando o Homem-Aranha está em jogo, se você tiver o recurso, o Clarim Diário. Quando o X-Men está em jogo, se você tiver a mansão do Xavier, se você tiver o Xavier, se você tiver Ciclope, Jean Grey, ele mescla muito pelo tema, diretamente pelo tema, entendeu? Isso eu acho maneiro pra caramba, cara. O que você achou das cartas aí, Bruno? Eu gostei disso, dessa questão de eles estarem dessa combinação. Eu ainda não joguei o Marvel, tô querendo jogar, até trazer pra casa pra jogar com minha irmã. E é um jogo que eu vejo muito futuro, cara, pra ter em casa. É um jogo rápido, é um jogo simples, eles estão dando um suporte animal, estão dando um suporte maneiro pro jogo, estão fazendo lançamentos bacanas pra caramba, estão fazendo. A interação com a comunidade está muito boa. Cara, tá muito maneiro, os torneios estão legais, a forma como eles estão trabalhando. E, cara, o Marvel BS é um jogo de card colecionável criado no Brasil, por exemplo. Eles estavam fazendo trabalho com Pokémon já, com o Pag, né? Mas o que eles estão fazendo nesse jogo, assim, tá muito divertido. Tô achando massa. Muito maneiro. E por último, tem o outro preview da Invasão Cósmica, que é o seguinte. Que é quem? Eles não deram claramente, mas eles falaram assim: confiram a seguir o suporte feito sob medida para a entrada de Galactus no jogo. Cara, Galactus, né? Galactus. O suporte não são personagens, né? São coisas que você... É a mansão, é o canhão de proteção, é sua casa, é seu carro, etc. Né? Então, suporte Arautos de Galactus. Ele tem 6 de integridade, 0 de escudos. E esse suporte ganha escudo +1 para cada personagem com a filiação Arautos de Galactus que você controlar. Se um personagem chamado Galactus que você controla fosse receber dano, ao invés disso você pode redirecionar aquele dano para esse suporte. Os oponentes não podem usar os cards do cenário e dos recursos deles. Os textos daqueles cards não funcionam e eles não poderão ser carregados em personagens ou suporte, nem retirados dos recursos. Isso eu achei muito roubado. É muito roubado, mas o Galactus pode ser muito roubado. Galactus é, né? Mas você pode cancelar, inclusive, o cenário da gank, né? De demolição. Ele fala que você não pode usar os cards do cenário dos recursos. Os recursos são aqueles que você usa para dar vida aos personagens. Eles não podem ser usados, que existem alguns que podem ser usados dali. Podem ser usados, os textos não valem nada e eles não podem ser usados para carregar os personagens. Ou seja, ele é tipo assim, quando isso acontece, cara, nada mais acontece no mundo. Não tem mais briga, não tem mais luta, não tem mais problema no meio da rua, porque a merda perdeu geral. É aquilo ali que tá acontecendo. Sacou? Ótima explicação. Nada mais acontece. Então, e existe um Arauto de Galactus que eles divulgaram já, né? Que foi o Surfista Prateado, você lembra? Sim, mas aí eu fiquei na dúvida. Só existe o Surfista Prateado com o Arauto? Não, cara, existe o Surfista Prateado. Existe a que foi chamada aqui no Brasil como Flama, Estrela Solar. Existe o Senhor do Fogo. O Terrax, se eu não me engano, era Arauto de Galactus. Existem outros, cara. Outros Arautos de Galactus aí durante os anos. Possivelmente virá mais, né? Pra poder fazer esse suporte funcionar e possivelmente teremos o Galactus em pessoa, Bruno. Algum comentário sobre isso? Algum comentário? Chame Deadpool. Só ele. Só ele pra vencer o Galactus. Ou Deadpool, ou o Agar, ou Ken e o Ryu, que venciam o Galactus numa luta no Marvel vs. Capcom. O resto, Agora o Cláudio deveria colocar aquela música que você ama do Olha o que faz o Ken, olha o que faz o... Olha, ele está numa... O Goblin está num processo assim. Se a gente só deu notícia nacional, como agora, ele só vai usar a música nacional. Então, será que ele vai usar? Você descobriu o segredo dele. Olha o Vini que vem dando aleque, fu. É essa? É essa. Vamos ver, Goblin. Olha o que faz o Ken, olha o que faz Ryu. Quero ver se tu vai ter coragem. Não. Bruno, vamos para os feedbacks? Vamos, porque tem uma notícia surpresa. Pá, na sua cara. Pá. O Pierre está tentando fingir que sabe, mas não sabe. Cara, ouça essa notícia. Universidade nos Estados Unidos oferece bolsas para jogadores de League of Legends. É isso? Uma instituição está oferecendo uma bolsa de até $15,000 para jogadores de esportes, Electronic Sports, para representar a universidade como um atleta oficial e profissional. Ou seja, é mais ou menos o que as universidades já faziam com atletas fortes do futebol americano, beisebol, não sei. Mas o futebol americano e basquete, com certeza. Cara, que maneiro, cara. Eu achei massa. É uma universidade particular em Chicago, no estado de Illinois. Eu tô tentando achar o nome dela aqui, não estou vendo. Mas... tem uma declaração legal aqui do diretor da faculdade. Ele falou que essa faculdade ela sempre quis estar um passo à frente nessa questão de apoiar os alunos, de representar a inovação na educação, entendeu? E eles acham que os jogos esportes eletrônicos são o futuro. Cara, pô, mas estão certos, né, cara? Achei o máximo. Fica o joinha aí pra Universidade de Chicago. Espero que eles venham pro Brasil. Pô, né? Quem dera. É isso. Eu fiquei... Palmas pro Brasil. A gente tá cantando aí. Força as portas. Porra, cara. Ele é brasileiro e não te existe nunca. Mão no peito. Pensando no segundo tempo. Então, vamos pro feedback? Vamos. Agora... podemos ir agora? Podemos, porque ele vai ser especial. Vai ser especial? Vamos agora! Bruno, tivemos algum feedback essa semana? Tivemos um que vale por todos, em termos de tamanho. Tivemos um que vale por todos, mas tivemos um especial, você viu? Eu vi, eu fiquei emocionado. Muita gente achou que não teria. Vamos começar aqui. Eu já adianto uma coisa, tá todo mundo casando nessa porra. Todo mundo. Caraca, nós somos tipo o São Francisco, não, qual é o nome dele? Santo Antônio. As pessoas ouvem o nosso podcast e casam. A minha namorada vai ouvir agora. Olha aí. Ela tá ouvindo, ela vai comentar, estou ouvindo. Então, Bruno, olha aí. Então, se prepare. Temos aqui os feedbacks do nosso último Arca dos Magos. Sam e Frodo cavalgam tubarões no Tornado de Flores, que seria o número 20. Eu acho que eu vou passar a botar o número, né, cara? Talvez ajude. Vamos passar a botar. O DM Rafael, nosso querido especialista em Star Wars, ele falou o seguinte, que o Goblin comentou que ele faria um herói Goblin, né? E isso. Só para o Goblin ficar feliz, há um grande campeão da raça dele e um grande mago que muitos esquecem, o Mestre Yoda. Olha isso, meu. Mestre Cara, Yoda. Não duvido. É um Goblin. Vê se pode, aquele safadinho. Por que vocês acham que ninguém diz qual é a espécie dele? Pra não dar o braço a torcer que ele é um Goblin e cabeça da Ordem Jedi. Ou seja, o maior Jedi de todos os tempos é um Goblin, Bruno. Eu, inclusive, não vou comentar nada pra não dar o braço a torcer. É, então, Goblin, se você quiser fazer comentários, por favor, mande-nos um e-mail, porque o Goblin também agora só fala por e-mail. Perguntei se ele vinha participar, ele falou, não, eu não vou gravar, como a gente tá gravando em Hangout. Aí ele vai ficar lá mandando mensagem. Ele falou, a qualidade do áudio não é igual a minha. É verdade, ele fica bolado quando a gente grava com o Goblin. Ele fica, né? Ele quer a parada top. E aí, Rafael, muito obrigado. Eu vou pesquisar mais sobre o Mestre Yoda. Vou tentar descobrir se ele é mesmo um Goblin. Eu acho que quem poderia pesquisar isso seria o nosso informante, Yuri. Cara, mas olha só, se o Mestre Yoda é um Goblin, significa que outras pessoas são Goblins também. Se o Mestre Yoda é um Goblin, o ET do filme ET, o Extraterrestre, também é um Goblin. Que uma coisa tem a ver com ele. Porque eles são iguais, cara. A avó da família de dinossauro também é um Goblin. Putz, coisa, cara. E isso fez da Marina Silva um Goblin, cara. E o Goblin... É isso, não sei se pode entrar, mas o Goblin queria votar na Marina, olha só. Olha só, como o círculo se fecha. Como se fecha o círculo? Eu acho que agora pode, porque na verdade já passaram. Não, mas eu não sei se o Goblin quer que eu fale isso. Ah, sim. Então, olha aí, o círculo se fechou, cara. São Goblins, então está comprovado, Mestre Yoda é o Goblin mais famoso do universo. Palmas pra ele. Palmas robóticas pra ele. E aí temos um e-mail pequeno aqui, uma resposta pequena do nosso querido Carlos Augusto. Ele reclamou que a gente fica pulando a resposta dele. Ele falou até o seguinte, eu acho que foi nesse e-mail que ele falou, que ele não liga se a gente lê as mensagens. Mas a gente, cara, a gente não quer expor a vida das pessoas. Então você fala de uma questão de saúde e tal, a gente não comenta. Você fala sobre namoro e tal, a gente não comenta, porque apesar de estar escrito ali, foi você que escreveu, cara. A gente não quer divulgar coisas pessoais das pessoas. Então, desculpa, cara, mas realmente, se a gente perceber outras coisas que a gente acha que não deve falar, a gente vai pular também. Se alguém quiser ler, vem aqui no seu texto e lê. Até porque você pode se arrepender e apagar uma mensagem mais fácil do que apagar um podcast. Do que a gente tem que tirar o podcast. E segundo, você se expôs, não foi a gente que expôs você. Entendeu? E a gente não quer fazer isso. Então, às vezes você quer colocar uma coisa, você fica livre à vontade para fazê-lo. Mas nós vamos tomar cuidado com isso, tá? Então ele fala assim, Bruno, você quer ler esse ou quer ler o outro, Bruno? O próximo, primeiro. Eu não sei nem por onde eu começo. Sério. Eu acho que o Carlos Augusto, ele teve uma meta assim de vida. Eu vou sempre escrever um e-mail maior que o anterior. E não é possível. É, cara. Exato. Mas, vai lá, Bruno, tenta. Eu já estou meio com soninho, então você vai me ajudar um pouquinho. Então vamos lá, Carlos Augusto. Tente resumir. Olá, pessoal, bateu no ponto mais uma vez. Mandei até um e-mail pequeno, mas vocês acharam grande. Como assim? Ele vai ser uma gota no oceano perto deste que irei mandar hoje. Eu respondi esse e-mail com a seguinte palavra só: meu Deus. E eu escrevi a mesma coisa. Meu Deus. Meu Deus! Eu só vi a parte de colagem rolando e não chegando ao fim. Rolando! Vai! Vamos lá. Ele vai ser uma cota oceano perto desse que irei mandar hoje. Como sempre, participo com vocês, sempre estou comentando com tudo que vocês falam. Para começar, vamos falar sobre por que ter achado o Vitor parecido com o Feliciano. Aí ele falou, espera, antes vamos para outros assuntos. Porque é a mania dele, né? Começar um assunto e ir para outro. Isso, mas ele quis criar um suspensezinho. Vamos começar falando sobre por que eu acho o Vitor parecido com o Feliciano. Não, pera. Ele é o João Kleber. Para. Isso, ele vai falar sobre outra coisa. Ele fala que sempre pensa em postar comentários bem sucintos, mas poxa, gente, da última vez ficou bem divertidinho. E vocês não gostaram? Não gostaram? Nós gostamos, cara. Nós somos de maneira jogo grande. É maneiro. Um pouco grande. Um pouco, assim. O Gabriel tá aí. O Gabriel é um pouco exagerado porque ele é adolescente, cara. Exato. Ele faz drama com tudo. É. Ele é um pouco exagerado e o seu e-mail era um pouco grande. Juntou pouco com pouco na matemática, virou muito. Exatamente. É, ele fala que faz tudo com maior carinho e muitas vezes reassiste por baixo umas 3 vezes para mandar os e-mails com propriedade de conteúdo. Caramba, eu pô, tipo, obrigado. Talvez, se você quiser, eu te recomendo outros podcasts também, cara. Sei lá. Eu não tenho paciência para ouvir o mesmo podcast no máximo 2 vezes e olha lá, cara. Verdade. Também não ouço 3 vezes. Eu ouço, sim. Eu volto para ouvir depois de alguns anos. É. Às vezes eu reouço. Também. É, ou se for um assunto tipo que eu tô estudando, aí eu reouço para pegar anotação. Verdade. Aí eu ouço de novo, não pesquei alguma coisa. Aí ele fala aqui o seguinte, que é aquilo que eu comentei. E vocês não comentam meu e-mail ultimamente. Até algumas partes que escrevo, por exemplo, aquela última parte estava massa e vocês suprimiram ela toda. Que mal tem, gente? Pra mim não tem nadinho. Como eu falei, pra você não tem, cara, é você que se expõe. A gente não gostaria de fazê-lo e desculpa, vamos continuar não fazendo. Quando a gente perceber assuntos pessoais, nós vamos deixar de comentar aqui, tá? Então, desculpa, mas a gente gosta muito de sair. Vai lá, Bruno. É, vamos comentar com esse próximo parágrafo aqui? Vamos? Tá. Ele fala que gostaria, né, de se casar aqui com o Otaku Gamer e Cosplayer. Tá aumentando esse filtro, diminuindo, né? A gente ainda não tem um público grande que nos permita procurar uma parceira Otaku Gamer, ou seja, nosso querido cowboy, né? Ou seja, a gente não tem ouvinte mulheres. Sinto muito. É, talvez. É isso. Cara, eu pensei numa coisa. Até hoje a gente não teve nenhuma resposta. É verdade. Vai lá, continue, que eu estou... Tudo bem, e ele fala que a Maria, ela investiria para que ela ficasse linda todas as vezes. Nossa senhora, cara. É, além do mais, teria uma... É engraçado, né? Enquanto a maioria dos namorados gastaria dinheiro para ela tirar a roupa, ele, na verdade, vai gastar dinheiro para colocar roupas nela. O que, dependendo do cosplay, não é muita roupa assim, não, tá? Ah, é verdade, alguns cosplays são, na verdade, bastante... É verdade, tá certo. Eu vou até procurar aqui a Lovegina, né? Vou procurar aqui, Eu um anime. Muito mais, teria uma companheira para minhas sessões de RPG, para os meus jogos tabuleiros e para me acompanhar assistindo um anime bem romântico, tipo Lovegina, ou mesmo Inuyasha, e eu comento que Inuyasha é maneiro. Eu gosto de Inuyasha. Inuyasha é maneiro. Cala a boca. Bom, eu não sei se é... Sempre assim, mas a capa que eu achei do Love Divino aqui, não sei se é uma versão. Pela capa precisa de uma toalha. Eu vou te passar o link aí. Pela capa que só se necessita uma toalha pra fazer cosplay. Né? Ai. Vai lá, continue. Ou seja, safadinho esse cara. Vamos continuar. E camarada, eu adoraria participar de uma sessão presencial de fanpare que eu faço. Tem de tudo, até música, figurino e interpretação de Rafael. Muito da hora. Pena que meu... Uma correção aqui. Pena que meu clube ficou pra trás justamente em São Luís. Ai, ai, saudades dessa época. Fala. É, porque ele se mudou de uma cidade grande, né, que era São Luís, mas pro interior e agora não tem muitos grupos pra jogar. É, uma correção é a seguinte, o Goblin não gosta de vampire. Só que saber, eu não sei de onde você tirou isso. Às vezes ele pensou que o Goblin vai ser o herói em vampire. Acho que é até o contrário. Eu acho que ele... Tá. É que ele quer que ele seja o herói em vampire, alguma coisa assim. Ah, pode ser. Caramba, a gente já chegou na metade. Não, a gente tá no começo ainda. A gente tá na introdução. Ele começa sobre o Mecha Shark. Ele falou que nunca assisti, mas ele imagina uma situação pior e que pode ser até uma real. Ele fala aqui que megalodontes podem não estar extintos e que já houveram relatos de ataques de motivo desconhecido, inclusive de ataques a baleias. Ataques, segundo eles, poderiam ser de um novo tipo de tubarão, o submarino. Será que é novo? Eu acho que esse Mecalotonte já apareceu no Fantástico, não já? Cara, mas todo tubarão é submarino? Não, submarino seria tipo o nome do tubarão. Seria o submarino, entendeu? Não é qualquer submarino. Caramba! Mas eu acho que tem alguma coisa. É, biólogos, por favor, eu acho que tem uma parada que tubarão é tipo um remanescente dos dinossauros, sabe? Ele tem. É, uma criatura que jacaré. Já existe há muitos anos, né? Centenas de anos, milhares, milhões. Agora, imagina um dinossaurado. Cara, o formato do dinossauro. Cara, eu não quero imaginar. Que a única coisa que eu tô imaginando nos últimos dias é o Ebola nado, cara. Um tornado de Ebola chegando no Brasil. Que, aliás, entrar nesse assunto. Agora, o Carlos Augusto, ele fica querendo colocar medinho na gente no Facebook, né? E agora com a Ebola. Não, cara, ele fica mandando. É, ele tá agora nesse negócio. Ele tá querendo botar medo na gente, cara. Fica mostrando bonecas assassinas, ebolas assassinos, charquinado, tubarões gigantes. É, ele até falou aqui que a gente vai dar uma pulada aqui, mas ele comentou que estão testando o vírus ebolas em macacos e que pode dar problema em virar planeta dos macacos. Ele teve que ser espiado, cara. É verdade. Ele tá pensando, né? Ele tá tentando fazer desesperado. Aí mandou uma mensagem de uma alienígena. É maneiro. Um apocalipse macaco. Eu acharia maneiro. Pra mim, ou é apocalipse siri, ou é o apocalipse zumbi, cara. Então ele manda aqui uma matéria, tipo, da vacina experimental dos macacos, que o vírus já chegou na Europa. É, ele acha que é uma conspiração global. De criando armas biológicas, e uma delas é o ebola, etc, não é isso? Sério, cara, sério. A gente, nem sei se eu posso ser isso, mas você precisa de uma namorada. E ele fala, para finalizar este meio gigantesco, praticamente um livro, vamos ele falar... Ele fala do filme Annabelle. Annabelle. Ele fala de novo do Annabelle, cara. Ele manda a pegadinha do Silvio Santos no pôster do filme. Porra, fala que o filme deve ser verdade. Pra quem não acompanhou essa conversa, eu e o Vitor, nós temos cagaço, cagaço com coisas de terror. Eu não assisto filmes de terror. Eu não jogo jogos de terror, eu só assisto gameplays de um canal específico de jogos de terror. O cara faz palhaçadinha. Não, o cara faz palhaçadinha e eu rio dele e não fico tão assustado. Eu sou cagão mesmo, eu falo isso. Sou cagão. Dá um medo. Para. Então, é isso. Eu usei durante um tempo. O meu avatar era a foto daquela atriz que eu esqueci o nome, com a camisa escrita. Eu tenho medo. Eu não lembro disso, não. Mas até série, cara. Série, às vezes, assim, quando passa muito tempo e eu tô com muita vontade de assistir, eu assisto uma série que tá sustinho durante o dia, sabe? Só isso. Mesmo assim, vou lá. Então, chegamos ao finalmente. Ele fala agora finalmente o porquê. Pô, eu achei. Eu demorei muito tempo pra ver o Walking Dead. Pô, eu também. Eu tive medo de True Detective. Então ele termina assim. Agora finalmente o porquê eu achei o Victor parecido com o Feliciano. Os fatores foram em relação à foto. Aqui vão os pontos. Mesmo porte físico. Vai lá. Ele fala que fica o gel do cabelo, fica igual quando eu passo. Isso eu concordo. Porte físico talvez seja igual. Ele fala que a foto do perfil é parecida, principalmente algumas do Facebook, achei bem parecido. Eu não achei. E ele fala até o discurso convincente. Já comprei várias coisas e vou comprar mais por causa do discurso convincente dele. Os jogos que eu não comprei, tô com vontade de comprar. Bom, gente, é isso. Boa semana para todos. Então, ele me comparou com o Feliciano para convencer as pessoas. Como é que você ele se sente? Ele me comparou com o Feliciano para convencer as pessoas. Como é que você se sente? Cara, eu até me sinto bem, sabia? Me sinto muito bem. Eu estou tentando criar minha própria massa de manobra. Meu sonho é ter uma massa isso. De manobra, imagina. Poder controlar pessoas. Tu vai se candidatar para as próximas eleições, Vitor Coelho? E o que eles tentaram? Vai criar uma bolsa gameplay. Bolsa gameplay, bolsa porte game. E aí... Bolsa board game. E aí o Carlos Augusto fala também que a imagem ficou da hora, adorou o cavalo cowboy, e agradeceu a homenagem, ficou lisonjeado e não imaginava ganhar uma cartinha. Cara, fizemos isso de coração, esperamos que vocês gostem mesmo do que estamos fazendo. Semana que vem teremos mais uma cartinha. E a semana tem as 8 de novo. A cartinha, cara, eu vou guardar. Não é desculpa, não. Eu vou guardar a cartinha. Desculpem pelas cartas. É, mas eu vou guardar a cartinha para pessoas que realmente participam com a gente ativamente. Então, vamos botar só para as pessoas que estão aí em contato com a gente. Mas como você está fazendo isso? Exato, só estou lembrando. É um recordatório. Valeu, Feliciano. Então, semana que vem, Faustão e Feliciano, vocês falaram com gente legal. E nós tivemos um e-mail, Bruno, que eu vou ler aqui. O e-mail começa assim. Tá certo que ganhei minha cartinha e tenho andado em silêncio, mas adorei a novidade com os vídeos. Quisera eu ter um Facebook para participar. Ele não tem Facebook, nosso querido. Quem está falando, Bruno? Ah, cara, só pode ser um viking, né? Até porque... Cara, viking não tem rede social. Ele destrói a rede social. Ele é antissocial. Se existisse uma rede antissocial, ele faria parte. Aí ele teria. É, mas devo comprar o jogo e gostei muito do Open Box que fizeram. Muito obrigado. Meus ancestrais choraram, quer dizer, se emocionaram. Melhor ainda, sentiram um leve tremor de pálpebras quando conheceram o jogo. E graças a vocês, fiquei conhecendo Midgard e meus dedos estão coçando na carteira. Porém, minha pequena Valquíria enviar-me-á ao Valhalla se eu gastar qualquer coisa antes do nosso casamento. Mais um que vai casar, Bruno. Mais um. Casar, Bruno. Nós somos casamenteiros. Eu achei que o Ian simplesmente invadia cidades e raptava mulheres, cara. Eu achei que era isso. Talvez foi assim que ele conquistou ela. Só que ela deu um tapa nele e falou que quem manda sou eu. Ela deu uma segurada e mandou aqui que quem manda sou eu. O viking aqui sou eu. Pra você mostrar qualquer coisa antes do nosso casamento. Então, momento este em que o viking será domado para sempre. Podem chorar. Podem chorar. Tristeza. Ele vai ser domado. Menos um viking. Mas nunca pensem que abandonei esse navio. Estarei sempre aqui, reimando junto com vocês. E a Ian, o Vicky. Obrigado, Ian. Lágrimas marchas rolam pelo meu rosto enquanto você diz essas palavras. Ficamos felizes que você está ouvindo ainda. A gente gosta dos amiguinhos falando. Nós somos carentes, sabe? Aquela mãe que o filho não liga, ela fica chorando. O filho não liga mais pra nós. Não liga mais pra gente. Sabe qual é? A gente é assim. Ingrato, ele não responde meus e-mails, ele não responde meus. Não, mas falando sério, né, cara? Tá maior gás quando você recebe uma mensagem do podcast, né? Porra, não dá, cara. Não dá uma emoção legal, você fala assim. Porque assim. Porra, participar, os caras participando. O Carlos deixa a gente feliz pra caramba. Sim. Gravar podcast semanal é muito cansativo. Verdade. Chega a hora que você pensa assim, cara, como é que eu vou fazer? Novo. Tô sem graça, tô meio chato hoje. Hoje eu tava meio chato, cara, mas aqui a gente gravando até que dá uma animadinha. Você tá desanimado todo dia. Ok, eu não vou nem negar, nem confirmar. Eu não vou nem tentar negar, na verdade. Mas Bruno, quando ele falou que eu tinha capacidade de Feliciano, eu tive uma ideia. Quando a gente tava falando, eu tive uma ideia lá na onde falei do comercial também. Peraí. Tá escrito aqui, última linha, campanha dos amigos, surpresa na hora pro Bruno. Que surpresa é? Eu escrevi. Eu imaginei que fosse isso. A alegria de estar vivo junto aos seus amigos e familiares, não é? É, claro que é. E aí, eu vou fazer uma promoção, Bruno. Eu espero outra que você promoção? Esteja... Outra, que não tem nada a ver com aquela, vai andar em paralelo e vai ser só pra quem está ouvindo agora. É o seguinte: a promoção se chama Campanha dos Amigos. Vamos fazer isso. Nós temos alguns amigos que ouvem o nosso podcast e nós queremos presentear eles, nossos amigos. Certo? Ok, tô gostando. Então, como a gente vai presenteá-los lá no Natal, lá em dezembro? Nós vamos presentear aquele que mais se mostrar nosso amigo também. Vamos fazer assim, uma campanhazinha para as pessoas apresentarem o nosso podcast para os seus amigos. E como é que isso vai funcionar? O amigo, eu falo assim, Bruno, você já ouviu o Arca dos Magos? Você fala assim, não. Você já ouviu a palavra do Deus da Água Fria? Você tem um minuto para ouvir a palavra do Deus da Água Fria? Você fala assim, tenho. E você apresenta. Fala assim, olha, não é o Bazar dos Magos, cara. Mas faz o seguinte, quando entrar lá, deixa um comentário falando assim, ó, o Vitor me mandou vir aqui. E aí você vai entrar, vai ouvir o Bazar dos Magos, vai mandar um e-mail, um comentário, o que quer que seja, ou mandar no Facebook. Só para não ficar confuso, só para não ficar confuso. O Vitor, na verdade, é o nome do teu amigo, né? Tipo, Carlos Augusto. Isso. Ou então, o Cavaleiro Morto me mandou vir. O Ivanildo, José, o Bruno, o quem quer que seja, me mandou vir aqui. E aí, cara, a pessoa, quem tiver o nome mais citado, ou seja, a pessoa que trouxe mais gente pra cá, a gente vai dar um presente surpresa no Natal. O que você acha? Pode ser, pode ser. Eu pensei que você ia falar assim, quem fizer os comentários maiores vai ganhar o prêmio. Não, é quem tem mais gente, assim, mais amiguinho, cara. O que você acha? Não é legal? Porque assim, é um presente que o cara vai ganhar, e aí ele fala com as pessoas, fala, vamos ver lá o Marcos, fala assim, ó, eu vim aqui porque o cara me mandou, não sei quem me mandou, né? Okay. E aí a gente dá um prêmio, dá um presente especial, não vou falar qual é, talvez com o tempo a gente vá descobrindo, porque eu não sei o que é, acabei de pensar nisso, então a gente vai pensar no presente, mas vai ser legal, prometo que vai ser maneiro. Vai, tá? vai. E aí a gente faz um negócio. A gente tem que fazer mais opções, né? Porque a pessoa pode já ter o prêmio. Também, é verdade, a gente pode dar opções pro cara ganhar, a gente pode dizer um valor e ele escolhe o prêmio. Talvez não vale. E aí, cara, quem trouxer mais gente vai ganhar esse presente, eu acho que espero que as pessoas participem. Bruno! Só isso, Bruno. Tem mais alguma coisa a dizer? Não. Então, nos vemos sábado que vem. Por favor, vá lavar o rosto, você acabou de acordar, pentear o cabelo, colocar uma roupa, que eu espero que vocês estejam só ouvindo, mas eu estou vendo o Bruno sem camisa aqui pelo Hangout esse tempo inteiro. Né? Ele, seu físico avantajado, físico. Para. Você tá querendo realmente que as pessoas acreditem que você ficou animado por causa do podcast. Eu fiquei. Então, meu amigo, vamos lá. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo e tchau.